Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast aí, gente! Chora, Fernando Seco, que a gente chega aqui com mais um episódio do podcast do Carnaval. Olha essa festa maravilhosa que aqui no Canadá ninguém nem sabe o que é, todo mundo completamente ignorante de que existe, né, essa comoção pelo Brasil inteiro acontecendo essa semana. Você que gosta de videogame, talvez não goste muito de Carnaval, não fica sem podcast essa semana. Nós estamos aqui em pleno Domingão de Carnaval gravando pra vocês. Eu que sou da comissão de frente do Unidos do Podcast, Giliar Lopes, direto de Vancouver, para todos os games da série FIFA. Vocês já sabem o que se segue a partir daqui, né? Que eu vou chamar o nosso mestre sala, direto de Toronto, ele que é game designer na Game Loft, Rafa Kunen, na Avenida, para vocês. Tudo bom, Rafa? Ele não tem nem palavras. Sem palavras, sou muito emocionado com essa introdução. Pois é, e também aqui, como não pode deixar de ser, o nosso passista mor, Fernando Seco. Oh, peraí. Se você é o cara da frente e o Rafa do lado, eu quero ser o porta-bandeira, velho. Você pode ser a porta-bandeira, Seco. Ou o porta-bandeira, peraí. Com as suas plumas esvoaçantes na cabeça, Fernando Seco, ele que é programador dos jogos da série Mass Effect, Dragon Age, lá na BioWare, na EA, em Montreal. Tudo bem, Seco? Não, peraí, eu sou o porta-bandeira, velho. Não tem nada de programador isso, não. Hoje não vem de história. Tá bom, você carrega a bandeira, então, aí, enfiada onde você quiser. E também, bem, hoje, olha só que novidade nós temos, né? Sabe quando tem aquele carro alegórico mais alto, aquele destaque que é levado de guindaste até lá em cima? O nosso destaque hoje é ele, que já participou várias vezes aqui do podcast. Ele que é artista de games na Game Loft em Montreal. E novidade aí pra vocês, novo membro do podcast de hoje pra todo sempre, Igor de Castilho, nosso destaque do Carnaval do Podcast em 2016. Igor, estamos felizaços de ter você no time agora pra valer como membro efetivo do podcast. Obrigado e bem-vindo ao nosso programa hoje também. Fala, menino! Peraí, quando a gente contratou você não tinha essa voz? Montreal, combinado. Velho. Montreal. É Montreal, muda as pessoas. Peguei um resfriado aqui de leve. Sei, acontece muito. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bom, cara? Fantástico. Olha, então é isso mesmo que você ouviu, cara. O Igor é o quarto e mais novo integrante do podcast. Vai estar aqui com a gente pra sempre agora, trazendo, né, não só a experiência dele na indústria brasileira, onde parte dela a gente compartilhou com ele lá na Hopla. O Igor vai contar um pouquinho aí da experiência dele, mas também, né, a sua tentativa de se tornar indie e agora a sua mudança pra Montreal, no Canadá, pra trabalhar na Game Loft, também com games. E, cara, você, até por ser artista, complementa muito bem todo o set de habilidades que a gente tem aqui no podcast. E, claro, também as suas participações historicamente aí no programa foram sempre excelentes. E mais uma vez vai ser hoje e daqui pra frente, com certeza. Então, Igor, conta pra galera que tá ouvindo o podcast, qual é a sua experiência, o que você já fez aí na indústria de games que eles gostariam de saber. Fala aí. E aí, pessoal, primeiro eu queria agradecer, falar que é uma honra. Me sinto um fã da Xuxa entrando pro time dos Paquetos. Isso aí, é exatamente isso. Oh, wow. Bem, falando de mim, eu já participei com vocês desde o comecinho, lá na época, quando eu trabalhava na Game Loft na Argentina. Isso. Olha só como é rodado, Igor, hein? É, passei por aí. Bem, comecei, acho que esse ano tá fazendo 10 anos que eu trabalho com jogos. Nossa. Comecei com vocês lá na Hopla, trabalhando com conceito e com artista 3D. Depois disso, tive a oportunidade de trabalhar na Argentina, trabalhando na Game Loft. Voltei para São Paulo, onde eu trabalhei na Glue Mobile. Trabalhei num jogo de celular chamado Blood and Glory, que teve até algum sucesso. Com certeza. Depois disso, a empresa fechou, a Glue fechou, deu dinheiro de rescisão para todo mundo, até que foi um bom dinheiro. Então, a gente decidiu fazer um jogo indie e ser milionário e ganhar dinheiro para sempre. Isso. A gente sabia freemium e deu tudo errado. A gente se fudeu. A gente enfiou todo o dinheiro na bunda e aí a gente descobriu descobriu que não é tão fácil assim fazer jogo indie. Quando você percebe que tem outros departamentos que a gente nunca tinha dado bola, como, por exemplo, distribuição, marketing, essas coisas, isso foi extremamente problemático pra gente. Entendi. Depois disso, aí surgiu a oportunidade de vir pra cá, pra Montreal. Agora tô trabalhando na Game Loft de Montreal. E pras pessoas se confundirem, a Game Loft de Montreal é a mais legal. Então, se você achar, ah, será que ele trabalha com Spider? Não, ele trabalha na mais legal. Olha, eu não vou discordar do Igor, cara. Eu não vou poder discordar do Igor, porque de Montreal realmente é mais legal. Bem, é isso aí. Ela deve ser, sei lá, umas 3 ou 4 vezes maior do que aqui de Toronto, pelo menos, né? Não, ou mais, né? Quantos vocês têm aí? Uns 300? Cara, é gigante. Eu nunca contei. Inaceitável. Inaceitável. Acho que deve ser umas 2 ou 3 vezes maior do que de Toronto aqui. É bem grande, cara. É bem grande. Aqui eu tô trabalhando com FX, vamos fazer uns efeitos, jogos. Aqui os departamentos são mais setorizados, então eu tô me dedicando mais com a parte de FX aqui. Apesar de saber fazer outras coisas também, aqui a parte que eu tenho trabalhado mais é a parte de efeitos visuais, feedback, coisas assim. Legal, cara. Olha, só desse resumo já dá pra gente ver que tem muita coisa interessante pra conversar com o Igor sobre. Mas ainda bem que a gente vai ter bastante tempo, pelo menos uma horinha toda semana, pra poder trazer insights fantásticos. Com certeza toda essa experiência do Igor de Castilho vai trazer aqui pro podcast. Mas a gente tem um episódio pra fazer hoje. Então vambora, né, falar no podcast 140 de vários assuntos interessantes. Uma semana muito movimentada de jogos saindo e de assuntos na indústria que a gente vai falar. Então aqui com vocês, nesse ritmo de carnaval, vem Gigi da Portela, Fernandinho da Mangueira Mole, Rafael Me Dá o Teu Cunem e Igor de Del Castilho, trazendo pra vocês o podcast 140, editado pelo nosso querido editor Usa Buceta, que já vem com piadinha de carnaval pronta de fábrica. Então vamos lá. Don't break my heart. A gente começa o episódio 140, não sei como continuar depois dessa aí, mas vamos lá, a gente começa falando daquilo que a gente tem jogado, lido, assistido, que vale a pena comentar aqui. Então eu, como falei lá no começo, sou comissão de frente, vou começar falando aqui pra poder já riscar da nossa lista aí mais um update no meu progresso do The Witness. Semana passada eu falei que comecei a jogar, e essa semana eu consegui já colocar mais algumas horinhas e entender um pouco mais do que é feito o novo game do nosso querido Jonathan Blow. Cara, The Witness, realmente eu tô bastante feliz com ele. Tô me sentindo, né, um gênio, né, pessoa? Você resolve um puzzle lá depois de 2 horas e meia tentando, aí você se acha o cara foda. Você esquece que durante as outras 2 horas e meia você achou um idiota, né? Estúpido. Mas é cheio disso mesmo no jogo. Eu comentei, né, na semana passada que eu não tinha visto muito da interação entre os puzzles e o ambiente. Agora eu vi bastante disso já nessas próximas horas. Faltava só explorar um pouquinho mais pra eu poder encontrar situações onde você tem dicas sutis de como resolver os puzzles que estão espalhadas pelo ambiente, e é muito legal, é muito recompensador quando você consegue enxergar aquilo. Só que o caminho pra chegar lá nem sempre é o mais óbvio. Então, falando das coisas que eu gostei, acho que eu gostei muito da dificuldade. Eu acho que ela tá bem ajustada e não te segura na mão pra nada, e isso é interessantíssimo. É claro que é um jogo, o que você vai estar fazendo lá é resolver puzzles de labirintos, né, os maze puzzles. E então, pra quem não curtir isso, não vê a graça disso, vai ser difícil você justificar. Mas eu acho que, se eu descrevo pra alguém, né, é um jogo de puzzles de labirinto, é realmente um desserviço muito grande a fazer de um jogo que realmente ele me capturou. Capturou minha atenção e minha vontade de resolver mais maze puzzles e me tornar bom nisso. Em conhecer a linguagem que esse jogo tá me apresentando pra resolver esses puzzles. E isso eu achei muito interessante. As coisas que eu não gostei tanto, acho que ele tem um problema que é clássico dos adventure games, que a gente comentou aqui várias vezes também, que é você nunca saber a determinado momento se aquele puzzle você não resolveu porque você é burro e não descobriu ainda a solução, ou porque te faltam ferramentas. No caso dele, não tem questão de você ter pego item aqui e ali, não existe nada disso como existe nas adventure games, mas existe você ter resolvido puzzles mais simples com mecânicas parecidas com as que você vai precisar pra esse próximo. Quando você vê um puzzle que tem um símbolo diferente no meio da maze, que você nunca viu antes, isso te dá uma indicação de que talvez você não saiba como funciona aquele símbolo, ou que tipo de lógica você precisa usar ali, e isso te diz que, ah, então é melhor eu explorar, né? Porque pra quem não sabe, o Witness, ele abre o mundo inteiro praticamente do jogo, logo no começo, né, depois de primeira meia hora e você meio que não tem nenhuma indicação de pra onde ir. E aí você pode realmente parar num puzzle, como aconteceu comigo várias vezes, em que simplesmente você não, né, tem ali novidades, novas mecânicas que você, nesse puzzle mais complexo, não vai conseguir resolver sem resolver os mais simples antes. E você procurar, né, essas referências no mundo do jogo é algo interessante, mas que não é, assim, vamos dizer, o mais acessível. E eu acho que ele poderia ter feito um trabalho melhor de, pelo menos, colocar gradativamente, né, essa dificuldade, mas talvez seja parte do charme do jogo, ele queira mesmo que você dê bastante volta, né? Isso é um pouco maçante que tem nesse jogo. E a outra coisa, né, que eu queria falar, assim, muitos dos puzzles, desses maze puzzles, precisam, sem dar spoiler, o máximo que eu posso falar é, precisa que você pense um pouco fora da caixa. E o problema de pensar fora da caixa é que, muitas vezes, você só vai começar a pensar fora da caixa quando você esgotou todas as possibilidades dentro da caixa, se vocês estão me entendendo, né? Você já sabe do que aquele jogo é feito e como resolver puzzles ali, e você vai esgotar todas essas possibilidades antes de você pensar em formas alternativas, em formas mais criativas de resolver o puzzle. E isso eu tenho muita dificuldade. Eu nunca sei, em um determinado puzzle, se aquilo que eu já conheço do jogo até então é o suficiente pra resolvê-lo, ou se eu preciso, sabe, achar outras formas, começar a olhar em volta de mim pra resolver. E quando eu descubro isso, é muito legal. É muito, como eu falei, né, uma recompensa muito boa dessa jogabilidade. Mas até você chegar lá, é ainda, né, um embate muito grande entre você e o jogo ali, sem você saber. Você se pergunta muito assim, o que que o designer queria que eu fizesse aqui? E aí, toda vez que você tem que se perguntar isso, eu interpreto, pelo menos, como uma falha de acessibilidade do jogo, né? E eu acho que ele poderia ter uma curva de aprendizado muito melhor nesse sentido, mas como eu falei, eu me concentrei um pouco aí nas coisas ruins pra informar o pessoal que tá ouvindo, mas eu tô curtindo muito, apesar de tudo isso, e pretendo continuar jogando, pretendo terminar, entre aspas aí, o The Witness da forma que eu consegui fazer, com toda a dificuldade que ele traz pro jogo. Ô, Giliard, você acha que esse jogo, tipo, é um push forward, assim, nos adventure game, ou não tem nada de novo? Cara, é difícil você falar que ele vai empurrar alguma coisa pra frente, porque ele é muito único, né? Eu não vejo que técnicas ali podem ser aproveitadas pra outros jogos, porque tudo que o Jonathan Blow fez é muito específico para os maze puzzles. Ele realmente criou ali puzzles geniais, mas é como se é um ad hoc toy, como a gente chama na academia. É algo que você fez que é muito, muito legal, ele faz o seu propósito muito bem, mas é muito difícil você dali adaptar pra outras obras. Então eu não sei, tipo, eu espero sinceramente que o próximo jogo do Jonathan Blow comece tudo do zero de novo e seja completamente outra mecânica. Eu não imagino que ele vai fazer um Witness 2, por exemplo, ou que ele tenha criado um gênero e nem avançado nenhum gênero, sabe? Eu acho que ele fez um jogo que é muito único, muito específico, tal e qual foi com o Braid também, eu acho, né? E por isso que eu acho que não tem como levar pra frente. É, Juliard, eu tinha a impressão que o jogo tinha uma base de história, alguma coisa assim, e você ia se aprofundando na história, tipo, pelo que eu entendi do Talos Principle, também tem essa linha. Mas tá todo mundo falando que é mais ou menos só um jogo de puzzles. Não tá meio overkill esse espaço aberto pra navegar, andar de um lado pro outro, e você acha que faz sentido isso no jogo? É, eu acho que esse é o ponto mais fraco do jogo, pra ser bem honesto, enquanto que no Talos Principle é um dos pontos mais fortes. Até agora, pelo menos, vamos dizer, 5 horas de jogo aí, mais ou menos, que eu devo ter, eu só encontrei pedaços sem conexão entre eles, de gravações, né, e essas gravações são sempre citações, até agora que eu encontrei, de pessoas do mundo real. Então, uma citação do Albert Einstein, uma citação de algum outro cientista, né, ou de um filósofo, e até naquele contexto, vamos dizer, eu acabei de resolver um puzzle e aí eu ouço uma gravação como recompensa, entre aspas, encontro uma gravação como recompensa, que tem a ver um pouquinho se aquele puzzle ele tinha algum, vamos dizer, uma relação com teoria da gravidade, aí aquela gravação vai ser de um cientista, talvez do Isaac Newton, ou de alguém relacionado a isso, e isso é interessante, mas é aquele negócio totalmente desconexo um do outro e não conta uma história. Até agora eu não sei, eu falei no episódio passado que eu não via nenhuma motivação pro jogador ir atrás dos segredos que estão naquela ilha, a não ser o fato dele estar jogando um game que querer ir atrás dos segredos dentro de um game, sabe? Mas não tem uma história, não tem, sabe? Realmente ele é onde ele é mais pobre. E respondendo a sua pergunta, eu acho bastante overkill o tanto que ele te faz navegar pelo espaço do jogo só pra achar os puzzles e muitas das vezes achar o puzzle errado, vamos dizer. Chegar num puzzle que não era pra você estar ali ainda ou que, entendeu? É muito mais fácil você resolvê-lo se você for nesse outro que você por acaso passou e não viu ali à sua direita, né? E isso acontece o tempo todo no jogo e é provavelmente o ponto mais fraco dele e um contraste muito grande com o Talos Principle, que é muito mais direcionado e tem também essa parte toda da história muito instigante e interessante. E essa semana saiu o melhor jogo do ano até sair Mass Effect. Comecei a jogar XCOM 2. Cara, eu acho que tem tanta coisa pra falar que... Inclusive, talvez no assunto principal de hoje dá pra falar algumas coisas. Olha! Eu acho que é daqueles jogos, assim, que eu vou esperar vocês jogarem e a gente pode fazer um episódio só dele, assim, porque é muito foda. Tão bom assim? É, cara, é um dos melhores jogos que eu joguei pra sempre. Caralho! Entrou no meu top 5, assim. XCOM, pra mim, já era foda, né? Porque eu gostava do primeiro, do Enemy Within, Enemy Unknown, Enemy Within. E XCOM 2, ele simplesmente melhorou todos os aspectos do jogo, assim. Qualquer coisa que era uma falha, assim, ele melhorou tudo, cara. E tem tanta coisa pra falar. É foda, cara. O jogo é muito bom. Como ele mudou todo o tema dele pra uma vez se defender, né, a terra de uma invasão alienígena, é ser a resistência. Sim. E como as mecânicas do jogo mudaram pra acomodar com essa narrativa diferente. E mesmo mudando as mecânicas, mudaram tudo pra melhor. É tipo um sonho de qualquer sequel, assim, sabe? Tu mudar o tom pra uma história diferente, porque tu não quer contar a mesma história de novo, né? Verdade. Uhum. Mas mudar o tom da história e as mecânicas acompanharem e as mecânicas serem melhores, sabe? É o sonho de qualquer ciclo, de qualquer jogo, eu acho, sabe? E XCOM 2 fez isso genialmente. Eu não consigo parar de jogar, cara. O jogo saiu sexta-feira e eu já tenho 24 horas no Steam. Nossa, isso no domingo. Uhum. Isso, né? Estamos gravando domingo ao meio-dia, né? Então, porra, cara, eu tô apaixonado por esse jogo, cara. Tem tanta coisa pra falar que a gente não vai caber nesse quadro, assim. Eu acho que a gente vai poder... Eu vou esperar vocês jogarem e a gente vai poder fazer um episódio dele no futuro. Legal, cara. Só queria saber, assim, mudou mais do que você esperava com relação ao XCOM 1? Sim. Adicionaram várias coisas, mudaram coisinhas que eu não gostava aqui e ali, mudaram tudo. Dava pra fazer melhor. É legal, mas, sabe, o XCOM, o Enemy não tinha algumas coisas assim. Até porque, é claro que isso nunca foi anunciado, mas pra mim, assim, na minha cabeça, o XCOM Enemy Unknown, ele foi planejado, inclusive o budget, pra ser um spin-off do shooter que a 2K queria fazer do XCOM. Lembra que fazer shooter de IPs antigas era moda, alguns anos atrás? Ah, sim, claro. Uhum. Sabe? E daí a 2K anunciou, XCOM Remake vai ser um shooter. E daí, eu acho que eles deram um budgetzinho lá pra Firaxis fazer, faz um spin-off do XCOM shooter aí. E acabou que o jogo de estratégia ficou muito popular do que eles imaginavam. Então, algumas coisas era budget baixo, assim, sabe? Dava pra perceber o XCOM Enemy Unknown. E agora, com certeza, o budget deles foi muito maior, né? Pra fazer o sequel. E dá pra ver em tudo, assim. As animações são melhores, sabe? Som, música, som ambiente, tudo, assim. Cara, é foda. Eu vou parar de falar aqui porque tem muita coisa pra falar e dá um episódio só disso. A última outra coisa que eu queria perguntar, só pra gente alinhar, assim. Você tá jogando canônico, sem mods por enquanto. Isso. Primeiro... Beleza. Tem vários mods, assim. E mod nessa versão é muito fácil de fazer. Qualquer um pode fazer, alterar os ines, assim. Eles fizeram os vários arquivos ines pra cada classe, assim, do jogo. E é muito fácil tu lá mudar os parâmetros. Se tu não gosta, se tu acha que o balance do jogo é ruim e tu faria melhor, vai lá e muda o balance do jogo. Não altera os achievements, usar mods, usar esse tipo de coisa, não altera os achievements. Então, tu pode fazer do XCOM o jogo que tu quiser, sabe? E isso aqui, a primeira vez que eu tô jogando sem mudar nada, nenhum mod. Nem mods de câmera eu tô mudando. Eu tô jogando limpo, assim. Daí, quando eu terminar a próxima vez, eu vou tentar uns mods. Então, agora que eu tô por aqui, aí resolvi comprar um PS4, finalmente. Tô começando a tirar o atraso. Pois é. Tô começando a tirar atraso de alguns jogos que eu fiquei devendo. E eu quero falar de Last of Us mais pra frente, no assunto principal. Uhum. Mas eu tô jogando agora Shadow of Mordor. Acabei de fechar o Shadow of Mordor. E achei que ele é fantástico em algumas coisas, especialmente narrativa. É. Com gameplay, sabe? Sim. Ele tem um cuidado muito, muito legal de fazer as features de gameplay serem relevantes pra história do jogo, sabe? O jogador tem agents não só sobre o gameplay, mas como a história mesmo, sabe? Então você percebe que quando você mata um capitão, outro cara assume o lugar dele, e tem toda uma interface que cuida disso pra te mostrar. Se você morre pra um soldado básico, ele acende no exército de Sauron, e ele tem uma interface pra mostrar isso, e ele mostra exatamente o que tá acontecendo no, tipo, high level do exército e tal. E mais pra frente tem outras features que você vai ganhando. Então, mais pra frente você aprende a dar brand nos orcs, então você pode dominar eles, e eles passam a lutar pra você, e isso também interfere no exército de Sauron, na história e tudo. Então, isso é muito bacana, assim, como eles mantiveram isso flexível e interessante, assim. Provavelmente todo mundo já jogou, eu só tô jogando agora, mas eu achei bacana, especialmente nesse ponto, que é como eles casam gameplay e narrativa, especificamente nessa parte, especialmente. Então, eu tô jogando Mega Dimension Neptunia, que é um mind-blowing JRPG. Como todo mundo que assina o nosso canal do YouTube deveria saber, porque o Seco fez seu primeiro streaming lá no canal do Podquest no YouTube essa semana, exatamente desse game. A galera curtiu aí, tá lá disponível pra quem quiser assistir o stream que o Seco fez. Mas fala aí, Seco, o que você tá achando do jogo? Do que ele se trata, pra começar, que é um jogo tão difícil de entender pra quem nunca viu e vai assistir um stream pela primeira vez, que foi o meu caso? Cara, é tipo, você vive num universo, o nome do lugar onde você vive é Game Industry. Olha essa casa. Uh-huh. Aí o personagem principal. O personagem principal é como se ela fosse o Sega Saturn. Aí você tem vários ajudantes. Assim, tipo, os nomes sugerem que é PS4, Wii e Xbox. E assim, tem um monte de anime, assim, tem umas telas bem bonitas, assim, com high definition, assim, eles ficam contando a história. Ele tem todo fanservice de anime. É bem engraçado, assim, sabe? Tudo aquelas. Entendi. É bem bobinho, assim, a história, mas é bem engraçado. Só falta você dizer que o nome do chefão do mal é o Xbox. Não, na verdade, a Xbox é uma das meninas que ajuda. Ah. Eu achei a sacada massa que, assim, foi lançado aqui semana passada. E ele começa a comentar, assim, que a gente tá num período onde todas as grandes corporações começam a se preparar pro grande evento, onde todo mundo começa a mostrar suas armas. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é E3, assim, sabe? É, total. Uh-huh. Aí começa a falar, assim, que no passado, esses consoles foram os que salvaram a game industry do caos causado pela Atari. Nossa! Atari, né? E vai indo assim, sabe? Então, tipo, é um monte de inside joke, assim. É bem divertido, assim, sabe? Entendi. E o combate é JRPG, exploração, assim, tipo, como eu posso dizer, terceira pessoa, e aí combate por turno. Você escolhe habilidade, só que é um pouco mais action, assim, mais parecido com Persona do que, tipo, Final Fantasy Tactics ou próprio Final Fantasy. As cutscenes são divertidas, assim, sabe? É um jogo bem simples, assim, não tem nada de mind-blowing nele, mas é uma das coisas que me faz gostar de videogames, sabe? Que, tipo, eu sento pra jogar um WTF e passo uma hora rindo, assim, sabe? Se vocês gostam de madness, coisas nonsense, eu sugiro jogar, assim, porque é muito, muito divertido e é muito bonito. Entendi. Essa é uma série, né? Pelo número 7 desse jogo, que já existe há muito tempo, né? É. Eu aqui era burro e não conhecia mesmo. Eu acho que, assim, é meio de nicho também, sabe? É, né? Porque eles não são triple A's, assim, o preço quase um full price de um jogo. Tem que ser muito voltado à experiência que você quer ter, sabe? Que é, por exemplo, as coisas que eu procuro no Bayonetta, no Metal Gear Revengeance. É fã por fã, assim, sabe? Divertido por divertido, e não uma obra-prima que vai durar a vida inteira, sabe? Que daqui a um tempão eu vou falar, não, aquele jogo é aquele jogo, aconteceu isso, e todo mundo vai rir, sabe? E eu vou lembrar disso e rir sozinho, como aconteceu semana passada, mas... Entendi. Seria esse um efeito de você trabalhar em jogos tão sérios como, por exemplo, Mass Effect, não? Exercício pro leitor. Ok, eu posso responder um dia se alguém mandar essa pergunta. Fica aí do ar a resposta do Seco quando a gente fecha essa sessão aqui que já tá gigante, pra gente poder ter tempo suficiente, diferentemente da semana passada, de falar do nosso assunto principal aqui no Podquest 140. Mas antes de falar do assunto principal, eu tenho que dar alguns avisos aqui pra vocês muito rápidos, porque a gente tá sem tempo. Pra quem não conhece, nós temos um Patreon, que é o patreon.com/podquest, onde você, isso mesmo, você que está aí ouvindo e que gosta do que a gente faz e que acha que a gente devia fazer mais e melhor, e tem até sugestões pra que a gente faça isso, e quer participar da comunidade de ouvintes do podcast, você tem agora uma ferramenta pra fazer isso, que é o Patreon. No patreon.com/podquest, você contribui com a gente. $1 por mês já ajuda pra caramba, e eu tenho vários novos patronos de $1 que apareceram nesse mês aí de janeiro e fevereiro. Muito obrigado a vocês, vocês estão ajudando demais. Mas quem quer ter realmente mais recompensas, tem que ir para $3 no mínimo, onde você vai participar de uma comunidade exclusiva. Nossos patronos realmente são muito ativos na comunidade, postam, cara, múltiplas vezes por dia, tem novos threads lá falando de notícias da indústria, coisas que não dá tempo, às vezes, de falar aqui no podcast, ou até opiniões que a gente não se sente à vontade de dar aqui nessa mídia gravada pra posteridade, a gente pode exercer lá na comunidade que é exclusiva dos patronos de $3 ou mais no Patreon. E quem contribui com $15 ou mais também participa de um hangout mensal, onde a gente se junta numa sala de bate-papo, e aí é free for all, os ouvintes participam com a gente, conversam sobre o que eles quiserem, e aí sim a gente tem total liberdade pra falar sobre o que a gente quiser e puder nesse meio. E é muito legal, cara, uma das melhores coisas de ter ido pro Patreon, muito mais do que o fato de que a grana que entra ajuda a gente a ter uma edição profissional do nosso querido Zabuzeta, que tá aí editando pra gente já desde o ano passado. Ajuda a gente a melhorar aos pouquinhos, né, qualidade de tudo que a gente faz. Mas o mais legal pra mim, pelo menos, e acho que o Fernando, o Rafa e o Igor também vão concordar, é essa comunidade fantástica que, e o bonde que a gente tá criando com os patronos. Então você que quer participar disso, é só entrar lá no patreon.com/podcast e ajudar a gente. Além disso, esse ano nós lançamos, estamos indo com tudo para o YouTube, sem, claro, abandonar a mídia podcast que muitos de vocês amam. A gente vai sempre continuar publicando desse formato. Mas para poder a gente alcançar ainda mais gente, a gente criou um canal no YouTube, que é o youtube.com/podcastbr. Lá você encontra os episódios semanais do podcast num formato para quem gosta de ouvir no YouTube. Talvez você já esteja ouvindo através do YouTube esse episódio 140, muito legal. Deixe seus comentários aí que a gente também responde, além do nosso site, que é o podcast.com.br. Mas lá também você vai acompanhar todos os streams e outros programas que a gente faz sobre games e sobre desenvolvimento. Cara, quer saber qual é a opinião de desenvolvedores de games da indústria nacional sobre videogames, sobre tudo o que acontece na indústria? É lá no youtube.com/podcastbr que você vai encontrar. E deixa eu fazer um jabazinho rápido aqui. Como eu citei aí, o nosso querido editor, o Zabuzeta, tem dois podcasts muito interessantes também. Um deles, já com bastante tempo, né, de longa data, vem rodando aí, que é o Beat Studio Amp, onde ele fala de músicas pra games. Muito interessante o podcast do Zabuzeta. E agora com um novo lançamento, novo podcast, ele que é, né, grande ficcionado de jogos de tabuleiro, assim como o nosso Rafa Kunen também é, o Zabuzeta trouxe o Jogatina BG, né, Jogatina Board Games. Então, vou deixar o link aí no post, tanto do nosso site, quanto do YouTube, né, no episódio 140, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho do Zabuzeta na podosfera brasileira também, né, e fica aí o nosso jabazinho. Zabuzeta, depois a gente manda a conta aí pra tu. Mas vamos lá, vamos agora pra falar do assunto principal do podcast 140, finalmente. Então, como eu falei aí, né, pra galera que já participa da comunidade do podcast através do Patreon, né, os nossos patronos, eles já vão até ter uma ideia desse assunto inicial, porque algum tempo atrás, talvez duas semanas, eu colei lá na nossa comunidade um transcrito, assim, de uma conversa por Skype que eu tive com o Igor, e que o Igor já tinha tido uma conversa parecida sobre esse assunto com o Seco antes disso, e acabou, né, se tornando, pô, a gente vai ter que fazer um podcast sobre esse assunto, e aí estamos aqui hoje pra fazer isso. Que é o quê? O casamento de narrativa e gameplay. Como os jogos fazem, ou às vezes falham ao fazer, em amalgamar essas duas coisas, né? Duas facetas tão importantes da sua experiência enquanto você joga um jogo, é você acompanhar a narrativa, se é que tem alguma história ali sendo contada, alguns jogos podem não ter, mas se o jogo tem ali realmente alguma coisa que ele quer te contar, e toda a parte de gameplay, a agência do jogador, como a gente fala, né? O momento em que o jogador está com o controle na mão e exercendo sua influência no mundo. Então, muitos jogos têm diferentes abordagens de como você combina essas duas coisas que aparentemente são conflitantes. Você tem uma história pra contar, essa história ela tem que estar escrita, ela tem que estar definida, enquanto que o que o jogador faz é quer coisa mais indefinida do que isso, mais arbitrária do que isso, e como um game consegue combinar essas coisas e não deixar a experiência de jogo quebrar nesse meio. E alguns jogos fazem isso de forma muito melhor do que outros. A gente veio aqui pra falar sobre isso hoje, né? O casamento entre gameplay e narrativa. Eu vou deixar então Igor começar esse assunto, já que você foi o grande, vamos dizer, o instigador dessa discussão aqui, primeiro procurando o Seco, depois comigo e finalmente trazendo aqui no podcast. Então fala pra gente, Igor, por que que isso é um assunto interessante, ou às vezes é alguma coisa que até te incomoda? Que jogos você começou a observar isso recentemente que te trouxe, né, à tona esse assunto? Fala pra gente por que que a gente vai falar sobre casamento de gameplay e narrativa hoje aqui no podcast. Opa, então, vem sonhar comigo. Imagina que eu vou te falar daquele jogo perfeito. Eu vou te contar aquela história de como eu joguei aquele jogo e como foi. Foi aquele jogo que eu joguei e que foi engajante logo de cara, os personagens eram extremamente carismáticos, a história era interessante, o gameplay era fantástico, o jogo foi ficando difícil, tinha momentos de crise, eu quase morri em alguns momentos, mas eu consegui superar as dificuldades, eu avancei no jogo, tive um confronto final fantástico, talvez um plot twist, então chega no final e você começa a ver que as coisas são diferentes e começa a questionar todas as suas decisões que você tomou antes no jogo, e você começa a perceber que eu saí diferente no final desse jogo, então eu aprendi alguma coisa nesse jogo, eu quero vou jogar ele de novo e ver o que as minhas decisões vão alterar esse final. E até a minha compreensão do final do jogo agora me dá uma perspectiva diferente de tudo o que aconteceu. É tipo Clube da Luta, sabe? Quando você termina o filme e percebe que você devia, você tem que começar a ver o filme logo imediatamente de novo, e você tem uma perspectiva diferente de tudo o que aconteceu. Pra mim, eu acho que falta mais disso em jogos, sabe? Eu acho que isso ficou bem claro pra mim jogando The Last of Us, que é uma história absurdamente boa. É tipo a história de jogo de zumbi, que é um dos meus temas favoritos. É a história de zumbi perfeita que foi mal contada em jogos, sabe? Eu tenho a impressão que eu preferia ter visto um filme do Last of Us do que ter jogado o jogo. Uhum. Porque eu joguei o jogo inteiro e eu ficava irritado com por que que isso tá acontecendo e por que que o jogo tá me impedindo de aproveitar do jogo, da história. E aí chegou no final, o final é fantástico, mas eu tenho que desligar o meu cérebro das partes que eu joguei o jogo, literalmente, e ficar me concentrando nessa parte da história pra poder contar o quão fantástico o jogo é. Então, pra mim, é uma mega falha de casamento entre narrativa e gameplay, no caso do Last of Us. Pra mim, os dois principais problemas, e eu não vou falar de todos, eu vou focar nessas duas coisas pra mim. Uma, eu acho que eu vou chamar de fluxo narrativo, ou ritmo narrativo, que pra mim o problema do jogo começa quando você tem que escolher a dificuldade no Last of Us. Você começa um jogo, tem lá quatro opções de dificuldades, e você tem que optar por uma que é mais conveniente pro seu nível de habilidade, e aqui é um momento crucial pro que vai arruinar a narrativa do jogo durante o jogo inteiro. Então... Caralho. Então, pra mim, isso é horrível. O jogador não sabe como é que é o jogo ainda, ele não teve a experiência de saber qual é a dificuldade que ele tem, ele não consegue nem se autoavaliar, e aí ele tem que tomar uma decisão que vai influenciar profundamente a narrativa do jogo inteiro. Então, se eu optar por uma dificuldade muito fácil, o jogo não vai oferecer desafio, o jogo não vai parecer tão difícil assim o universo que eles vivem, e eu vou chegar no final do jogo e vou dizer, né, legal, a história é boa, mas o jogo não foi difícil. Se eu optar por uma dificuldade muito acima, eu vou ser interrompido várias vezes durante o jogo, porque eu vou morrer, e eu vou ter que repetir aquela fase do jogo de novo, e eu vou ter que ver esses protagonistas que eu tenho que desenvolver uma conexão com eles, ou que eu tenho que me importar, eu preciso ver eles serem assassinados brutalmente repetidas vezes, e eu preciso esquecer disso de alguma forma quando eu fechar o jogo. Então, pra mim, esse primeiro ponto pra mim é crucial e tá diretamente ligado com a dificuldade do jogo, sabe? Outra parte que eu acho que também impacta um pouco no fluxo, que eu estou chamando de fluxo narrativo, é a experiência de scavenger no jogo, de você precisar ter que ir pra alguns lugares e procurar e tá sempre atrás de recursos pra construir coisas no jogo. E apesar disso ser um gameplay fantástico, eu acho que ele é mal usado. Ele conduz o jogador a fugir da urgência de algumas cenas, sabe? Sim, cara. Então em alguns momentos você sabe que fulano vai morrer, ou que alguém tá preso, ou que você tá perseguindo alguém, ou que você tá fugindo de um lugar, e você sabe como jogador que a melhor decisão que você pode tomar naquele momento é parar e explorar em volta, sabe? E foda-se a urgência. Então, ou seja, não importa a urgência, você precisa se concentrar em achar recurso, porque assim, com isso você vai fazer o jogo mais fácil. Seja, como jogador você é treinado a isso. E o jogo te recompensa por isso, sabe? Uhum. Ele te recompensa por se afastar da urgência da narrativa. Aí você diz, ah, mas o jogo, você quer dizer então que o jogo não devia ter scavenger? Eu falo, não, o jogo devia ter scavenger, mas ele devia saber em que momento do jogo o jogador devia ser punido por não entender que aquele momento tem uma urgência, sabe? É como... Devia ser o contrário, né, Igor? devia ser o contrário. Eu lembro muito bem em Resident Evil 4, numa cena que você tá dentro de uma casa fechada e aí os zumbis estão tentando entrar, sabe? Sim, claro. E nesse momento, cara, a exploração é mínima, scavenger é mínimo, é tipo, tá tudo visível, sabe? Você não tem que pensar. É, uma erva tá ali, uma munição tá ali, o que tiver, e você tem que se concentrar na urgência da cena. O jogo não fica te recompensando, muito pelo contrário. Se você logo de cara tentar pegar tudo que tá na casa, você vai morrer, porque eles vão entrar pelas janelas enquanto você tem que fortificar as janelas. Então o jogo conduz você pra urgência da narrativa. Então, um momento que talvez não é tão tenso assim, o gameplay faz caprichadíssimo e faz você pensar quão engajado você tá na história. Você termina no final dessa cena suando, sabe? Pensando, uau, I made it through, sabe? Eu consegui passar por isso. Ô Igor, eu ouvi tudo que todos os exemplos que tu tá falando, mas eu tô sentindo dificuldade em achar um exemplo disso, que isso aconteceu comigo. Consegue me dar um exemplo de algum momento em que o jogo te forçava a procurar coisas? Bem, eu posso falar de spoiler de jogo, sim? Pode, cara, essa altura pode. Essa pode, não tem problema, né? Acho que você tá mais que a gente jogar. Tem um momento onde você tem que jogar com a menina, com a Ellie. Pra mim, isso já é um problema, sabe? Porque a Ellie, ela devia ser uma entidade. Apesar de eu achar bacana essa parte, eu acho que ela devia ser uma entidade, sabe? Ela é uma coisa que te acompanha durante o jogo. É uma coisa que você se importa com ela. Você não devia jogar com ela, sabe? Ela devia ser uma coisa à parte. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Tu não acha que se tu não jogasse com ela, o que acontece no final não teria tanto impacto? Não, eu acho que tem menos impacto. Porque o fato que eu joguei com ela... É, pra mim foi o oposto. Porque eu joguei com ela, ela morreu repetidamente. Então, aí eu tive que usar as habilidades que eu tinha com outro personagem, com o Joe. Então eu tinha que usar ou jogar o jogo como eu jogava com o Joe, sabe? E não como ela jogaria, eu achei que ela jogaria o jogo, sabe? Por ser uma criança. Então eu comecei a tomar decisões de adulto com ela pra favorecer o gameplay. E ela morreu repetidamente, várias vezes. Eu tive a péssima ideia de jogar no hard, e eu tive que repetir várias vezes. E uma coisa que eu percebi aqui no jogo, que é... Uma, tem algumas estratégias dominantes no jogo, que é tijolo. Então você pega tijolo o máximo que você puder, e você vai tentar bater na cabeça dos caras com tijolo. O que eu achei isso anti-imersivo. E a outra coisa é você simplesmente fazer uma coisa meio Demon Souls, que Demon Souls faz isso muito bem, mas que não funciona muito bem em Last of Us, que é explorar o mapa, sabe? Então eu pego essa primeira try, e essa primeira try eu vou descobrir onde estão os caras, sabe? E eu saí, depois de morrer umas 3, 4 vezes, eu falei, não, foda-se, vou descobrir onde estão os triggers dos caras, porque é tudo trigado. E aí eu fui andando pra lá, blá, blá, blá, beleza, eles estão aqui, agora eu vou traçar meu caminho óptimo pra isso, porque eu não quero chegar no final disso sem munição. Beleza, isso foi começando a atrasar o jogo pra mim, e provavelmente porque eu escolhi a dificuldade errada, sabe? Cara, sobre a história do Scavenger, né? Em alguns momentos, isso. Você tá, por exemplo, essa parte da Ellie, especificamente, tem uma hora que você tem pressa de se afastar desse grupo, assim, você encontra com um vilão do segundo ato, e você descobre quem é ele e tal, e aí o Joe tá machucado, e você tá tentando afastar o pessoal da cidade, onde ele tá inconsciente. E nessa hora, você pode parar e entrar em cada casa, e procurar cada pente de bala, munição, e não sei o que tá dentro das casas. O jogo te recompensa se você fizer isso. Se você não optar por isso, você provavelmente vai ter mais dificuldade mais na frente do jogo. Especialmente se você tá jogando numa dificuldade muito alta. Então, cara, eu acho que a gente só percebe isso de maneira diferente, assim. Não necessariamente um é bom ou ruim. Porque eu achei essa parte uma das melhores partes do jogo. E parte por causa disso, inclusive. Porque ela tava acostumada a atacar o Joe. Ela não precisa ter todas as armas. O Joe nunca deixava ela ter uma arma. É ele que carrega as armas, ele que luta. Ela só fica ali no canto dela, sendo a menininha comportada, sabe? E daí o jogo, a narrativa te força fora disso. O Joe não pode te proteger mais. Quem tem que se proteger é tu, sabe? Aí tu vai, tu foge sem armas, e essa parte toda que tu vai por essas casas, é tu ter que achar coisas pra com que se defender, sabe? É, seja tijolo, seja flechas, seja arma das pessoas, cada munição conta. Tu mata alguém que tem duas balas, puta, é dois tiros que eu tenho que contar pra sobreviver, sabe? Porque tu não é o Joe, tu não tem toda a munição do jogo na tua mala, entendeu? Cara, eu adorei isso, cara, eu achei fantástico. Eu tenho a impressão que assim, cara, eu achei meio barato essa escolha pra fazer isso, sabe? Porque eu tenho a impressão que eles tinham uma outra opção. Tudo bem, eu teria que mudar a história dessa parte, mas eu teria que fazer eu ir atrás dela e eu ir vendo ela se desenvolver como, digamos assim, ela evoluindo como mulher, assim, sabe? Ou ela amadurecendo durante o jogo, sabe? Uhum. Eu não acho que eu precisava eu como jogador jogar, porque eu tenho uma outra coisa com ela, sabe? Eu tenho uma outra relação com essa personagem, que o jogo me entrega lá nas minhas mãos e eu falo, beleza, agora o que eu faço com ela? Eu vou jogar como eu joguei com o Joel. E aí, beleza, a história é ótima. Quando eu te digo de tipo, uau, você joga com ela e tal, mas a experiência não é exatamente essa, sabe? Será que não é isso que o jogo quer? Que tu realmente jogue como tu joga com o Joe pra mostrar como o Joe influenciou ela a sobreviver no mundo? É isso que eu percebi, entendeu? Eu acho que tem essa parte do tutor mesmo, assim. Ela não é tão boa quanto o Joe e ela não tem todos os recursos que ele tem. Mas eu acho que ela ficou um pouco banalizada se você joga com ela. Uma coisa que eu acho mais legal do Last of Us é essa coisa de ser pai, de você ter essa coisa que você não tem necessariamente controle, sabe? Que é esse tutor que você tem, que você vai... Você, tipo, é o espelho de quem esse cara talvez vai ser no futuro, sabe? E aí você tem essa coisa que você tá tentando proteger ela do mundo, mas ao mesmo tempo você tem que trazer ela pra realidade, porque ela tem que saber se defender, sabe? Sim, isso tudo a gente tá falando só da Ellie, sem falar do próprio Joe, que a última coisa que ele queria na vida dele naquele momento era ser pai, e ele se encontra nessa situação. A gente tá falando da parte que é fantástica do jogo, realmente. Eu até gosto dessa parte da filha dele, que ele não queria ser pai, porque ele morreu no momento que a filha dele morre, sabe? É. E ele virou, tipo, uma porta, assim, ele virou uma coisa que não se importa com ninguém, ele tá no automático, e a Ellie, ela é, tipo, a última esperança dele. Não é nem sobre a salvar a Ellie, é sobre salvar ele mesmo, assim, sabe? É. Então tem essa parte que eu achei muito forte, assim, no jogo, que eu queria ter me importado mais, porque eu achei que eles tomaram umas decisões pra deixar o gameplay conveniente, eu vou dizer, em prol da narrativa, assim, sabe? Do tipo, beleza, a história é tão fantástica, eles poderiam ter feito o gameplay suportar essa narrativa. Eu não tô dizendo que história é mais importante que jogo, mas eu tô dizendo que se você casa os dois, é uma experiência inacreditável. É, tipo, uma coisa que ele transcende como produto, assim, sabe? Nesse conceito, eu nunca vou discordar de ti, tá? Isso é completamente certo. Mas eu acho que, como eu disse antes, percepção diferente da mesma coisa, né? Eu acho, por exemplo, que o Last of Us fez um trabalho incrível justamente na coisa que tu fala que é a pior parte. Eu queria dar um outro exemplo. Essa parte da Ellie, que ela foge, né? Eu, por exemplo, eu gostei pelo fato de que o jogo tá me botando, eu tendo que sobreviver sem as armas que o Joe tem. Então, acho que faz parte ela ter que achar coisas no environment pra matar os caras pra poder fugir, né? Inclusive, naquela parte é possível passar matando quase ninguém, assim. O hard é bem difícil, cara. Eu tentei muitas vezes. Eu joguei no Grounded, que é tipo da de que saiu um DLC free depois, né? Que é difícil pra caralho. Mas acho que né, no Grounded eu não consegui, eu tive que matar alguns, mas dá. Mas o ponto que eu queria chegar é, tem uma outra parte depois que tem urgência na narrativa também, que é quando Joe acorda, né? Ele percebe que a Ellie não tá lá e ele vai atrás dela, né? Aquela parte inteira em que o Joe passa pelas casas, indo atrás dele, acha os caras, persegue os caras. Aquela parte inteira não tem loot. Não tem, mesmo se tu procurar, não tem, tu não pode ir lugar nenhum pra dar loot. Justamente porque eles não querem que tu faça isso. Eles querem até essa emergência narrativa. Porque o Joe não tá ligando pra loot agora. Ele quer achar a Ellie, sabe? Então, nessa parte, pelo menos, o jogo se preocupou. Então, mas exatamente eu acho que tu tem... falou. Eu concordo exatamente com você. E é exatamente disso que eu tô falando. E eu lembro dessa parte. Será que eles sabem disso, mas eles acham que... talvez eles achem que as partes que eles deveriam fazer são diferentes daqui. Algumas pessoas esperam eu acho, que seja, honestamente, né? Eu acho que eles não foram tão sensíveis com a narrativa quanto ao gameplay, sabe? Eu acho que em alguns momentos eles falaram, beleza, isso aqui eu vou interpretar como uma narrativa e essa parte é gameplay, sabe? E eu tenho a impressão que eles quase eram dois times, assim, trabalhando em paralelo, sim, sabe? Então existe um cara fazendo level design e bolando lá, não, esse aqui vai ter tantos inimigos, vai ter um cara com escudo, vai ter um cara com não sei o que, vai ter um cara com não sei o que, e aí vai ter não sei o que quantos clickers, e aí isso vai vir depois do Cinematic 3B e ele não faz ideia qual é a narrativa que tá necessariamente vindo ali, a história sendo amarrada, e aí beleza, aconteceu o jogo, casou, ah, é isso aí, vambora, sabe? Em algumas partes eles resolveram dar uma ajustado. Eu sinto uma descontinuidade entre várias partes do jogo, entre quando o jogador tem acesso ao controle e ele precisa jogar e ele vira quase um puzzle, assim, sabe? Não de uma forma boa. E aí volta pra narrativa, saca? E a narrativa é extremamente mais dramática, é extremamente mais engajante, é extremamente mais survival mesmo. Até falando com o Seco, uma vez ele me comentou isso, que jogar em stealth finalmente em jogo é extremamente punitivo. E quando deveria ser meio que o contrário, o jogo deveria te dizer assim, jogue de stealth, por favor, sabe? É mais legal se você jogar de stealth. Você vai se divertir mais, assim, vai ser melhor pra você. Quando na verdade, quer dizer assim, se jogar de stealth, você provavelmente vai ter que morrer várias vezes e repetir o jogo várias vezes, sabe? Acho que por tudo que a gente tá falando aí, claramente o assunto maior não é nem Last of Us ou não Last of Us, mas sim, o Igor tá só usando Last of Us como um exemplo de dificuldades que um game designer tem quando ele precisa casar duas coisas, como eu falei lá no começo, parecem tão antagônicas como uma história, uma narrativa e a agência do jogador, o fato que o jogador vai estar ali influenciando o que acontece, né? Então o Igor trouxe o Last of Us como um exemplo, o Rafa discorda de várias partes desse exemplo como sendo exemplos ruins, mas não importa, a discussão aqui é maior do que isso, eu acho. E até por isso queria trazer outros exemplos pra gente poder pontuar. Mas quando o Igor fala de fluxo narrativo, isso aí é uma coisa crucial. Por exemplo, a morte, né, ou a falha de alguma forma do jogador, é um problema pra narrativa em praticamente todos os jogos. E isso é algo que você... É muito difícil se escrever o seu jogo de uma forma que você consiga ter a morte ou a falha como algo que acontece que é, entre aspas, normal, né, e é suportado pela narrativa. Então, exemplos de jogos que por acaso conseguiram fazer isso, mas não dá pra você dizer que você pode aplicar isso pra qualquer história, é o Prince of Persia Sands of Time, quando o cara falha, cai num buraco ou erra, na verdade é alguém contando aquela história, então ele fala não foi assim que aconteceu, e aí rebobina pra continuar. O Igor falou de Shadows of Mordor lá na parte dos jogos que ele tá jogando também, a morte na verdade você reencarna, né, depois disso, e aí coisas no mundo aconteceram naquele tempo em que você levou pra aparecer novamente como o espírito lá do elfo, e eles, sabe, inventaram, quase que uma desculpa, mas no caso do Mordor ele encaixa tão perfeitamente que a gente que tá dissecando a miúdos aqui percebe que isso é um, vamos dizer, um artifício, mas quem tá jogando não percebe, né? E vários outros jogos têm essa saída, mas tem muitas histórias onde você não tem essa saída, tá? No caso do Last of Us, por exemplo, e aí? Você falhou e o Joel morreu, e aí? Como você recupera disso? Nesse caso, especificamente, eu sei que isso seria um impacto gigantesco, nem tô questionando isso, sabe? Mas eu digo que eu tenho a impressão que o jogo poderia ser melhor se você usasse uma abordagem como, por exemplo, Gears of Wars usa, sabe? Uhum. Onde, por exemplo, você tem essa menina que tá junto com você, sabe? Essa pessoa que tá sempre, se você tá escoltando e sendo escoltada, de certa forma. Se você falha, ou digamos assim, ficar no chão a todo lado, o jogo poderia dar uma, tipo assim, em alguns momentos, fazer a menina vir te trazer de volta, sabe? E dizer assim, ou te arrastar pra um lugar e você ter flashes de memória, e o jogo te arrasta pra um canto e dizer, Joe, sabe? E não aquela coisa, tipo, ele morre, e aí você, beleza, volta, no, sei lá, o que acontece, abre um mundo paralelo onde você não morreu, que, sei lá, narrativamente falando, sabe? Você minimizar os momentos onde você morre, sabe? E você diz assim, beleza. Não ser menos emocionante por isso. Eu lembro muito em Shadow of Colossus mesmo, sabe? É muito raro morrer em Shadow of Colossus, mas a falha é constante. Você tá subindo um Colossus, você cai dele. E aí você precisa subir de novo, sabe? Você falha constantemente no Shadow of Colossus, mas você não é interrompido por uma tela preta dizendo, game, beleza, you died, sabe? Game over, press start to continue. É, sabe? E até no caso, por exemplo, como a série Souls, a morte é extremamente importante do ponto de vista narrativo do jogo, sabe? Eles conseguiram fazer uma coisa que é assim, ó, you died, a tela preta, blá, blá, blá. Isso pertence ao universo do jogo, porque quando você morre, você vai pro limbo, e quando você tá em limbo, tem outros NPCs que estão lá também com você, sabe? Que também tentaram se aventurar nesse mundo e morreram. E morreram, é. E faz parte da narrativa morrer, sabe? E é uma coisa que acontece, isso só faz o jogo ficar mais desesperado, que é uma das, digamos assim, emoções que ele invoca, que ele quer invocar em você. Porque esse mundo não tem chance, esse mundo não tem a menor possibilidade, você não tem como sobreviver no universo dele, sabe? E eles usam a morte até como uma ferramenta de reforçar um pouco a narrativa, assim. Ou seja, tem como fazer opções, assim, sabe? Existem formas inteligentes de lidar com um momento tão crítico quanto a morte do personagem. Cara, falando em morte de personagem, desculpa que eu vou falar de XCOM 2 de novo, mas é que, como a gente tá falando do assunto, eu acho que faz sentido, sabe? Que como o XCOM lida com a morte. Pra quem conhece, então os personagens vão morrer. Não é tu, né? Tu, como o jogador, não morre, né? Pode falhar a missão, pode dar game over, mas isso tudo, a morte de todos os teus personagens, inclusive teu game over, é tudo ligado de uma forma que faz sentido. No XCOM 2, quando um personagem, um dos teus soldados morre, tu pode levar o corpo dele junto, né? Pra quando tu é resgatado, vem um helicóptero e tal, tu pode resgatar, pode levar o corpo dele junto. Se tu não fizer isso, tu perde o equipamento dele. Tu pensa assim, né? Se fosse um soldado de verdade, pô, claro que iam fazer um esforço pra levar o corpo do cara. Mas é um videogame. Por que eu vou ligar pro corpo do cara? Deixa o cara morto lá. No primeiro, se o cara morria, automaticamente tu recuperava o equipamento dele. O que que fizeram no 2? Se tu quiser o equipamento dele, tu tem que levar ele embora. É fantástico. Sabe? Ou seja, atrelaram isso ao gameplay, né? Que é o equipamento dele, que pode ser uma coisa muito, uns itens papelões, né? Fizeram se importar com levar o corpo do cara. Não, isso é massa, cara, porque isso é mais poderoso do que no Resgate do Soldado Ryan, sabe? É. Tipo, você tá num momento mais crítico, é isso que eu acho massa, porque a nossa mídia permite isso, sabe? Botar o cara dentro da ação, assim, e ele vai passar pelos mesmos sentimentos que o protagonista vai passar, porque é um jogo, sabe? E o negócio é que quando tu tá levando alguém, tu tem que designar alguém pra levar o corpo, né? E aquela pessoa não pode combater. Cara, porque tá levando o corpo dos dois homens. Ou seja, tu perde não só o cara que morreu, tu perde também alguém que vai levar. Ou seja, é uma outra decisão ali. Qual o personagem que eu vou sacrificar do combate, que não vai lutar, pra levar o corpo do cara? E, inclusive, uma decisão que você poderia tomar de que eu não quero ter que sacrificar ninguém, então eu vou abrir mão do equipamento. Não só isso, mas também toda a parte de narrativa, quer dizer, eu vou deixar pra trás o corpo de um camarada caído e não vou levá-lo de volta pra base. Deve ter alguma consequência disso quando você volta pra base também, não? O legal é, tipo, quando a animação, né, de quando tu sai, tu volta pra base, depende do resultado da missão. Se o resultado foi, tu matou todo mundo, ninguém se machucou, tu vai ver os caras lá sorrindo e tal, fazendo a posição do corpo. É, a gente é foda pra caralho, sabe? Mandamos altos bem. E se alguém morre, mesmo se a missão foi um sucesso, se alguém morre, os caras vão ficar, puta, meio triste, assim, sabe? E se a missão falhou, teve que abandonar a missão, porque um monte de gente morreu, os caras vão ficar todo, tipo, com a mão na cabeça, assim, todo, tipo, quase desesperado, sabe? Quando eles chegam na base, eles vão andando, assim, sabe, em direção à câmera. Se eles venceram, assim, eles vão andando, tipo, aquela panca, assim, sabe, de action hero, assim. E se alguém tá ferido, o cara vem meio mancando, assim, sabe? Pô, é muito foda, assim, como eles incorporam o resultado da missão com o mood, assim, como os caras levam isso, né? Falando em narrativa não só de morte, assim, uma coisa que eu acho que o XCOM faz bem também é como tu lida com o início da missão, assim, né? No XCOM 1 tinha uma das coisas que não era tão boa do jogo, era quando tu vê o alienígena, né? Eles se escondem, né? Vão pra trás de cobertura e tal, e daí o combate começa, né? Porque tu tava defendendo a Terra, assim, né? Então os alienígenas estavam meio que na defensiva, assim, não é o território deles, assim, né? Então eles... E como no 2 tu é resistência, né? Tu é guerrilha, assim, é tática de guerrilha, né? Então, o que eles mudaram com o sistema de concealment, né? Que tem que tu pode, quando a missão começa, os teus soldados podem se movimentar pelo mapa em stealth, assim, basicamente, e os inimigos têm campo de visão, né? Tem os quadradinhos vermelhos ao redor deles. Ou seja, enquanto não entrar nesse quadradinho vermelho, o inimigo não te vê, sabe? Tu pode chegar até perto deles, assim, enquanto não tá nos quadradinhos vermelhos, não te vê. Você pode preparar emboscadas, assim, sabe? Posiciona todos os teus caras ao redor deles, assim, bota o sniper em cima de alguma coisa e tal, e daí tu bota todo mundo em Overwatch e atira com alguém. Daí quando tu atira em um, talvez mate ou não, todo mundo vai correr pra cobertura e daí ativa os Overwatch de todo mundo. Pô, isso é uma coisa que não tinha no 1, tem no 2, que faz total sentido com o mood do jogo, com a narrativa do jogo, que é guerrilha, assim. Esses contos é um muito menor número, né? O mundo é dos alienígenas agora, e tu tem que, esse negócio de, tem que entrar, bater e fugir, né? As missões, quase todas elas têm tempo em turnos, o que eu consideraria uma coisa ruim, mas no jogo faz total sentido, assim. Nunca o tempo é, termina a missão em 5 turnos ou a game over. Não, tudo o tempo faz sentido contextual, sabe? O negócio de como eles lidam com a morte mesmo, que eu achei muito foda, assim, sabe? A outra coisa que eu acho bacana, que a gente podia falar também, é de ações e consequências, assim, sabe? Tipo, meio que responsabilizar o jogador pelas decisões que ele toma, especialmente num jogo como Last of Us, que é um survival e tem essa coisa meio psicológica por trás, sabe? Então, no jogo, no Last of Us, uma coisa que eu percebi é, suas ações não importam muito o que vai acontecer com a história, sabe? Você não importa se você vai matar o cara em stealth, ou se você vai, tipo, coisas que às vezes pareciam poderem ser sutis, realmente não trazem muito na narrativa, assim, sabe? Um exemplo seria, por exemplo, tem essa criança que tá te olhando e tá te acompanhando, sabe? E a forma como você aborda matar as pessoas faz ela ficar mais ou não... Você tá mudando a percepção de humanidade dessa criança, sabe? Ela fica mais insensível ou não, né? É, então, por exemplo, ela pode estar mais ou menos preparada pra um determinado momento no jogo mais tarde, sabe? Ela pode estar... Olha que fantástico que ia ser se tivesse isso, cara. Cara, não é, sabe? Tipo, eu fico pensando, é uma criança, sabe? Eles tinham, tipo, a faca e queijo na mão pra fazer uma coisa fantástica. Quer dizer assim, ó, beleza. Sabe essa coisa que a gente joga, tipo, Walking Dead ou Until Dawn e dizer, isso aqui vai mudar na alguma coisa, sabe? Essa decisão vai afetar alguma coisa? Uhum. O fulano vai lembrar disso? É o tipo de coisa que você poderia fazer um glimpse de alguma coisinha dizendo, beleza, você decidiu matar esse cara... uma garrafa, um taco de madeira, sabe? Ou com um machado, decapitar o cara. E a pessoa viu, sabe? A criança viu. E isso deveria mudar alguma coisa na personalidade dela, sabe? Talvez a percepção dela desse mundo, sabe? Ou talvez a percepção dela sobre o Joel, sabe? É. E você começar a pensar assim, beleza, vou jogar o jogo alopradíssimo aqui. Sai matando todo mundo, porque eu sou violento pra caramba e tal, não sei o que, não sei o que. E aí você chega no final e essa criança bota em questão essa sua personalidade, assim, sabe? De alguma forma bem sutil, às vezes, sabe? Às vezes é uma fala, às vezes é um cutscenezinho que é opcional, que habilita que ela fala uma coisa ou ela faz alguma coisa que nem você, sabe? Você percebe o impacto que isso teve nela, assim, sabe? Que oportunidade foda. Que é uma oportunidade perdida gigantesca, cara. Eu penso, meu Deus, como esse jogo não fez isso? Como que isso... Cara, eu teria, sei lá, me jogado no chão, entrado em posição fetal e chorado, sabe? Tipo, se tivesse feito isso. O que eu fiz? Saca? Tipo, não sei. Eu arruinei a vida de uma criança. Cara, é fantástico, porque é o dilema de ser pai, sabe? O tempo inteiro você passa por isso. Tipo, eu não sou ainda, mas eu imagino que deva você passar por isso, sabe? O tempo inteiro você se questionar essas suas ações, como vai refletir no seu filho, assim, que tipo de adulto ele vai ser depois que você fizer esse tipo de coisa. Eu acho engraçado ainda um jogo de survival morte ser tão irrelevante, sabe? Uhum. Então, você é um jogo sobre survival, você tem que se manter vivo, e aí você morre quantas vezes você quiser pra resolver o problema. Uhum. Você pode até usar a morte pro seu favor, que é como eu falei, você pode exploitar isso pra descobrir onde estão os inimigos, que trigger que eles tocam, onde que eles estão, e depois jogar e fazer uma clean session, sabe? A história é uma história de narrativa de survival, e o jogo é um action shooter, tipo, sei lá, exagerado. Tipo Uncharted, talvez? Tipo Uncharted, exatamente, sabe? 0 a 10, eu daria 7 pra Last of Us. Eles passaram muito perto de tomar um 9,5, sabe? Uhum. Algumas decisões de design, ele teria sido um jogo espetacular. E, infelizmente, eu acho que esse tipo de coisa vai fazer com que esse jogo não tenha footprint cultural pra frente, sabe? Eu acho que mais alguma geração de console e tal, ninguém vai lembrar de Last of Us, porque ele não foi tão relevante assim, ou ele não foi tão impactante assim, sabe? Tanto quanto poderia ser, pelo menos. Quanto poderia ter sido, pelo menos, exatamente. Uma coisa que eu quero só citar é essa história de dificuldade autoajustável, sabe? Que eu tava pensando sobre isso, pensando, poxa, escolher a dificuldade no jogo, já tinha lido alguns outros artigos sobre isso, como isso é perigoso, sabe? Você colocar o jogador pra escolher a dificuldade que ele quer jogar o jogo, sem ele conhecer o jogo e sem ele saber quais as habilidades dele naquele jogo. E aí isso pode fazer ele odiar o jogo logo de cara, nunca recomendar pra ninguém, ou ir até no mercado, por exemplo, que a gente, eu e os pais trabalhamos, que é freemium. Isso é, cara, pode condenar o jogo pra sempre, porque o cara nem, a gente nem monetizou em cima do cara, e ele já tá tendo problema de gostar do jogo, sabe? Uma coisa que eu acho que a indústria devia abraçar mais mais, em alguns casos onde a narrativa é tão relevante, é dificuldade autoajustável. E quando eu falo dificuldade autoajustável, eu não tô falando, tipo, fazer isso banal. Por exemplo, Resident Evil 4, vou fazer esse exemplo de novo, ele faz isso de uma forma espetacular, assim, sabe? Ninguém sabe dessa feature do jogo. O jogo não tem escolha de dificuldade e ele é totalmente autoajustável. Então, em alguns momentos do jogo, ele fica avaliando como tá a sua performance e ele tenta fazer o best case scenario pra você, sabe? Todo mundo vai fechar o jogo e vai dizer, caralho, esse jogo é fantástico, sabe? Eu tive momentos críticos, eu quase morri, mas aí eu superei, eu passei por cima disso, e aí eu consegui fazer coisas que eu achei que não eram possíveis e eu fechei o jogo, sabe? E isso é basicamente um sistema de auto de ajuste de dificuldade que não é anunciado. Um exemplo prático pra isso, próximo do final do jogo, tem uma parte de castelo, e você entra numa sala e tem tipo 7 caras e 2 arqueiros, sabe? Sim, uma das partes mais difíceis do jogo. Inclusive, uma das partes mais difíceis do jogo. Essa parte do jogo, se você morre algumas vezes, eles retiram os arqueiros. Você nem percebe, sabe? Você só acha que é tipo geração aleatória de personagens, como se fosse. Dei sorte e eles não apareceram dessa vez. É, sabe? Eles não estavam aqui nessa hora, sabe? Se você morre mais algumas vezes, eles trocam o profile dos personagens. Então, por exemplo, se você tá enfrentando 2 caras de escudo e eles tendem a ser mais difíceis de ser enfrentados, por exemplo, eles trocam por um cara mais básico. Até você passar. O jogo não espera que você não passe, ele espera que você se divirta no processo. E tem jogos, por exemplo, como God of War faz o quê? Ele pergunta, então, tá muito difícil, quer diminuir a dificuldade do jogo? Filho da puta, eu odeio. Cara, isso. Velho, essa é a pior coisa que você pode fazer no jogo, no mundo, é ofender o jogador, sabe? É, você não é bom o suficiente. quer trocar a dificuldade? Então, essa é a pior coisa do mundo que você pode fazer, é chegar pro teu jogador e ofender ele, sabe? Dizendo, beleza, você não é bom o suficiente pra essa dificuldade, vamos diminuir o jogo, vamos? Sabe? É dificuldade, a gente faz 5 podcasts sobre isso, né? Mas eu acho que é muito relevante porque a gente tá falando, e posso até complementar, Igor, que no FIFA é um jogo onde, como a gente publica todo ano, imagina a quantidade de dados que a gente consegue colher sobre comportamento dos jogadores e por que que eles estão, principalmente, né, deixando de jogar. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pesquisa, que é o que faz o cara largar o FIFA depois de 1 hora de jogo, por exemplo, ou não comprar o do ano seguinte, e aí a gente olha pra experiência dele no ano anterior pra saber por que que isso aconteceu e tenta trazer features de jogo de acessibilidade pra isso. E essa questão da escolha da dificuldade apareceu há alguns anos já como algo crucial pra nós também, da mesma forma que você falou, jogos freemium e tal, pro FIFA também, que é um jogo tão casual, né, que tem uma gama tão ampla, né, tão abrangente de pessoas que vão jogar, desde o completo noob, o cara que ele só gosta de futebol, mas nunca jogou um videogame na vida dele, até o cara que quer jogar competitivamente, assim, em campeonatos. E a gente, bem cedo, acho que uns 4 anos atrás, já decidiu que dificuldade autoajustável era algo que a gente precisava fazer. Então, hoje em dia, já há alguns anos, você, quando boota o FIFA pela primeira vez, ele importa os seus settings do jogo do ano passado. Então, se você já jogava em World Class, que é uma das dificuldades mais altas, ele vai manter isso e não vai autoajustar pra você, porque você já tinha essa experiência do ano anterior. Mas se você, principalmente, é um novo jogador ou alguém que ficou 2-3 anos sem jogar, ele vai te colocar numa partida inicial, ou qualquer partida for essa que você jogar pela primeira vez, ele vai colocar no mais fácil. Aí, se você fizer 2-3 gols, ele já vai aumentar a dificuldade ali durante a partida mesmo, pra poder achar. Isso durante só a primeira partida. Uma partida é o suficiente pra gente meio que achar o teu nível. E claro, tem erro nessa conta e tal, e depois o cara vai poder ajustar sempre manualmente, mas a primeira impressão a gente quer que ela seja, né? Eu não quero que, por eu ter colocado numa dificuldade já um pouco alta demais no começo pra um cara que nunca jogou, que ele se frustre, tome 3 gols e aí joga o jogo fora, entendeu? E nunca mais quer voltar. Tá, mas uma pergunta, você diz pro jogador o resultado dessa avaliação? Não diz o resultado. Assim, ó, o recomendado pra você é essa dificuldade? Não diz o resultado. A gente avisa antes que vai fazer isso. Ó, na próxima partida nós estaremos usando de dificuldade dinâmica pra ajustar o seu jogo. Você quer que a gente faça isso ou não? E aí o cara diz sim ou não. É só isso que a gente comunica. E no final tem o resultado, mas ele fica lá nos settings dele, entendeu? Se ele quiser, ele vai lá e muda. Fernando, e você trabalhando na BioWare, uma empresa que narrativa tá no centro de muito que ela faz, mas gameplay também. Não dá pra gente dizer que não esteja, pelo contrário. Uma empresa que realmente se preza em que seus jogos tenham essa profundidade, essa, sabe, imersão e suspensão de descrença como algo muito importante. Contar histórias envolventes necessita que você envolva o jogador de uma forma que não dá pra ficar quebrando essa parede toda hora. E eu imagino que muito do design dos jogos da BioWare tenha a ver com tentar resolver esse problema, que é um problema difícil, de você você casar gameplay com a narrativa. Então, um exemplo de algo que eu lembro da BioWare ter feito, eu não, nem vou saber dizer se foi a primeira a fazer, mas com certeza é uma coisa que é feita nos jogos da BioWare, é te perguntar lá no começo se você quer uma experiência mais voltada apenas pra história. Acho que no Mass Effect, né, o 2 ou 3 ou ambos fizeram isso, ou se você quer realmente uma dificuldade onde você tenha desafio. Queria saber, assim, você como desenvolvedor dentro da BioWare, sua opinião sobre esse casamento narrativa e gameplay e ferramentas que a gente pode usar pra melhorar isso, como no exemplo do Mass Effect. Você me botou de novo no canto, é, rapaz. Por quê? Desculpa. Deixa eu ver aqui. Bom, eu só comentando assim, tinha um monte de coisa que falar, né? Mas aí o Igor e o Rafa estavam fazendo um branch muito rápido, assim, não dava pra fazer quem, nada. Quem convidou esse cara pro podcast? Não dava pra botar um breakpoint imediato ali, sabe? Então, cara, a gente conversou bastante até nesse projeto sobre o modo narrativo, assim, sabe? Que é o modo onde alguém quer jogar o Mass Effect, mas não é skilled, né? Não tem muita qualidade com controle, assim, tem dificuldade. Mas quer ver aquela experiência, assim, sabe? E quando a gente tava discutindo sobre isso, uma coisa veio pra mim, assim, que um tempo atrás teve uma das escritoras da BioWare, que ela comentou que por que que o jogo precisa ter tight controls em gameplay, sabe? Por que que alguém não pode ter uma experiência? Ela foi toda xingada, assim, sabe? E daí... Não é jogo, isso não é jogo. A gente tá fazendo um jogo. A gente tá focando pra ser o jogo mais divertido pro público que é parecido com a gente, assim. Mas a gente sabe que tem todo um outro público. Então você tem que analisar como é que você transforma aquele jogo quase que em outro produto, assim, sabe? Sim. Como é que você vai fazer, tipo... Ah, o modo narrativo é o quê? Você vai fazer de que jeito? Você vai fazer com que os teus squadmates sejam tudo foda e matem todo mundo pra você? Ou você quer que o jogador mate também, sabe? Porque se você... Depende da escolha que você tiver aí, você vai ter que, provavelmente, bombar a IA dos seus party members, né? Pra eles serem mais ativos. Durante o jogo, você não quer que eles matem todo mundo. Você quer que o jogador se sinta o heróizão, sabe? É, e tem o perigo de você influenciar na percepção da narrativa, porque você pegar os Mass Effects antigos como exemplo, o Shepard supostamente é esse herói, esse cara que tem esses feitos, né, sobre-humanos quase, e isso é parte integral da história, primeiro, o Spectre humano, e como que você faz isso ele sendo um bundão na hora do combate e todo mundo resolvendo o problema pra ele, né? É complicado esse problema de resolver. É, e daí, aí, tipo, tem um monte de lei de narrativa que você podia usar, sabe? Tipo, deixa um jogo provavelmente muito mais caro, mais complicado, porque o Shepard podia só chegar e dar de dedo, assim, tipo, boss, assim, sabe? Kill them. Daí vai todo mundo e mata, assim, sabe? Pode se sentir o bonzão, assim. Mas isso impacta totalmente a narrativa. Tipo, ele vai ser só um cara que dá ordens, assim, sabe? Uhum. É um outro jeito de contar a história. Mas aí, tipo, você tá quase contando uma outra história, assim, sabe? Sim, verdade. Tem todo esse balanço que é delicado, assim. Até eu tenho uma das minhas tasks, tipo, trabalhar com, tipo, o que é modo narrativo, o que é normal, o que é o hard, sabe? Que o modo narrativo é pra um nicho, que é vivenciar a história do Mass Effect, mas não quer necessariamente ter que se preocupar com os controles, assim, sabe? E aí a quantidade de questões que eu levantei no meu primeiro brainstorm, assim, foi gigante, assim, porque, tipo, como é que os partimentos se comportar, assim, sabe? Como é que o aim assist, se tiver aim assist, sabe, vai agir? Qual é o negócio de vida, assim, sabe? Como é que vai o sistema de cover da AI, sabe? A AI tem que ser inteligente ou vai ter que ser uma AI burra? Mas daí se for uma AI burra, fica horrível, né? Porque ninguém quer uma AI burra. Isso que é o negócio. Mas daí você vai ficar, se a AI é inteligente, teu partimento é inteligente, vai ficar um firefight de meia hora e você vai ficar olhando, sabe? Porque você não quer atacar, sabe? Como é que você faz o balanço disso, assim, sabe? É muito complicado, cara. É muito, muito complicado. Mas, assim, é importante, de alguma forma, permitir que o pessoal que quer só ter uma história possa vivenciar aquela história, assim, sabe? É complicado, assim, sabe? A gente não quer só fazer, tipo, um tiro mata o inimigo ou tua barra de vida é muito maior que o do inimigo, mas você tem que atacar ainda, sabe? É muito complicado, cara. É bem complicado. Não é um problema easy de resolver, né? É, claramente é um problema dificílimo de resolver. O Igor, até voltando a um exemplo que ele falou do Last of Us, nesse ínterim de tentar fazer isso, você pode estar estragando a história. Porque, por exemplo, no Last of Us, você escolhe uma dificuldade muito fácil e aí o Joe e a Ellie passam por todos aqueles percalços de uma forma meio assim fácil, você não sente a opressão que aquele mundo na verdade é e a merda na qual eles estão metidos e cada vez mais vão se afundando nela, sabe? Porque, ah, porra, era isso aí que era o problema todo que eles queriam resolver? Esse meia dúzia de marmanjo que eu matei com, entendeu, uma tijolada a cada um, sabe? Até isso, assim, é perigoso de você. É um balanço muito fino entre o desafio e a habilidade necessária pra suplantar aquele desafio que pode influenciar na história de uma forma gigantesca. Então, eu espero que essa discussão, a gente não veio aqui pra dar todas as respostas corretas, porque elas não existem e varia muito de jogo pra jogo, sabe? De proposta pra proposta, né? O Seco, com certeza, fez esse monte de perguntas e aí uma galera dentro da BioWare com muita experiência, e ele inclusive, vão sentar juntos pra tentar resolver isso, né? Então não tem como a gente também sair aqui e querer dar a Silver Bullet que resolve o problema do casamento da narrativa com gameplay, porque isso não existe. Mas a gente espera que, tendo trazido essa discussão no episódio 140, no assunto principal, a gente tem instigado vocês vocês a também pensar e até trazer outros exemplos bons e ruins que você possa pensar sobre o casamento de gameplay narrativa e deixar pra gente aí comentários no podquest.com.br episódio 140 ou também no YouTube, youtube.com/podquestbr. Vai aí no episódio 140 e deixa o seu comentário pra gente, que a gente quer continuar essa discussão além do nosso tempo, que é curto e agora acabou, pra fazer esse assunto principal do episódio de hoje. Estavam discutindo, ia perguntar um negócio, tipo, o gameplay é mais importante que a narrativa? Não. Você pode ter um jogo sem narrativa que é fantástico. Ah, então peraí, vocês estão dizendo que a narrativa é mais importante que o gameplay? Não, também. Eu tô dizendo que existe um conceito, eu acho que existe um conceito que a gente tem que começar a questionar ele, sabe? Que é essa história de gameplay is king. Sim. Obrigado, John Romero. Bem-vindo ao podcast, Igor. Eu comecei a achar que essa história de gameplay is king não é meio que bullshit, sabe? A gente criou isso porque numa época que existia dificuldade de fazer jogo, sabe? E as pessoas não sabiam se expressar era em jogo. Era quase que a desculpa que a gente precisava para o resto que não era gameplay ser tão merda. Exatamente. Então, foda-se o resto, porque gameplay is king. Eu venho falando que isso é bullshit desde a primeira vez que ele falou isso, cara. Comentei isso com o Giliar anos atrás. É, cara, isso é o maior bullshit da indústria. Uma das primeiras conversas profundas sobre qualquer assunto de games que eu tive com o Rafa foi sobre isso. Fantástico, porque realmente, cara, se você ficar usando isso, você tá se limitando, você não tá melhorando o produto, sabe? Exato. Você exato. Tá arranjando desculpa pra fazer coisa ruim. Por que a narrativa não pode ser o mais importante do teu jogo, sabe? E ainda ser um jogo. Os da Telltale são tudo assim, cara. Narrativa é 98% do jogo. Gameplay é medíocre do jogo da Telltale. Vamos falar a verdade, é podre, é ruim. Mas, não, mas o jogo não precisa ter gameplay claro, bom. Não, cara, eu vou ser pior. Final Fantasy. Tô. Cara, eu não gosto do gameplay, sabe? Eu adoro as histórias, acho os personagens extremamente carismáticos e eu quero saber mais e eu gosto de algumas coisas do gameplay. Mas ele tá mais ali pra me atrapalhar e experimentar o jogo do que Her Story. É. Diferentemente do Chrono Trigger, onde tudo é fantástico, inclusive gameplay, né, Igor? Claro, né, Igor? É, não, quem sabe, então, né? Vestibular pra entrar no podcast. Chrono Trigger, Igor, de 0 a 10. Ah, uns 8, né? É bom. Que 8, cara? Tá maluco? Você deu 7 pro Last of Us, o Chrono Trigger deve ser uns 13. Pô. Cara, eu guardo 10 pra um jogo que mudar minha vida. Velho. Não aconteceu ainda? Não. Já jogou do Chrono Trigger? Já. Ô, Igor, o WoW mudou tua vida, velho. Cara, não do jeito que eu gostaria. Ele não falou que era pra melhor ou pra pior, não, tudo bem. Você só colocou um ponto e eu respondi teu ponto. Correio do Podquest chega aqui com várias perguntas de vocês, ouvintes e patronos. Vocês mandam para nós as melhores perguntas. Para mandar uma pergunta, você não precisa ser patrono. Basta mandar para o e-mail contato@podquest.com.br. Inclusive, algumas das perguntas de hoje vieram através de e-mails de pessoas que não necessariamente são patronos. Mas se você for um patrono e tiver, né, o direito ao acesso à comunidade do Podquest, né, você é patrono de $3 ou mais, tem também lá a seção Correio do Podquest na nossa comunidade, onde você pode deixar as suas perguntas e sugestões de assuntos. Hoje tá cheio de perguntas aqui pra gente resolver, então vamos rápido. Primeira delas, eu vou responder essa, que é o do Dan Soares, colocou lá na nossa comunidade. Nosso patrono Dan Soares perguntou, por que os jogos não podem ser cross-platform entre Xbox, PlayStation 4 e PC? O que impede, por exemplo, de uma EA que não tá atrelada a nenhum desses fabricantes de plataforma fazer um FIFA onde o cara no Xbox One joga junto do cara do PlayStation 4? E aí eu vou responder rapidinho. Não é do interesse das donas das plataformas fazer isso. No caso da EA, a gente gostaria até de fazer. Existem aspectos técnicos de você sincronizar os jogos nas plataformas que são, no final das contas, máquinas diferentes, mas eu acho até que nessa geração a gente conseguiria transpor essa dificuldade técnica. Mas existe aí uma situação de negócio que não é interessante. Por exemplo, uma das coisas que mais vende sistemas é você jogar com seus amigos. Por que que o Igor comprou um PlayStation 4 e não um Xbox One? Uma dos motivos pode ter sido que a maioria dos amigos dele estava no PlayStation 4. Então, por que que as donas de plataforma vão abrir mão disso ser um dos fatores tão importantes na escolha da plataforma. Porque quando você deixa todo mundo jogar com todo mundo, você não tem mais essa vantagem de que a minha comunidade é maior ou mais alinhada com os gostos desse ou daquele gamer do que a outra comunidade. Então eles perdem uma ferramenta importantíssima na hora de tentar convencer alguém a jogar na plataforma deles. Então eu não espero que eles vão nunca aceitar que a gente faça jogos cross-platform entre essas duas plataformas. Xbox e PC já aconteceu, dado que quando você fala de PC Windows, a da Microsoft é praticamente a dona, entre aspas, da plataforma, mas são casos de exceção realmente, porque da mesma forma, a Microsoft quer vender Xbox, e aí se você, tendo um PC que você já tem, puder jogar no mesmo ambiente de pessoas, seus amigos que têm o Xbox, é menos um motivo pra você comprar o Xbox One e colocar lá seus 400 doletas, ou sei lá quanto que tá custando hoje um console. Então é principalmente uma questão de negócio que nos impede de ter jogos cross-platform hoje em dia. Então espero ter respondido aí pro Dan Soares a primeira pergunta do Correio do Podcast em tempo recorde. E a segunda pergunta, essa vai pro Seco, só pra gente andar rápido aqui. Se vocês quiserem, podem interrompê-lo também, mas principalmente pra você, Seco. O Marcelo Latarulo manda um e-mail perguntando como os desenvolvedores lidam com reviews. Vocês se importam, né? Ele quer saber, e aí você, estando dentro da Bio, é uma empresa que preza muito a relação com o consumidor e muitos episódios de reviews e de pessoas mesmo, de user reviews sobre jogos, o mais famoso deles, o final do Mass Effect 3, como que uma empresa do tamanho da Bioware, com essa cacife que a Bioware tem, lida com reviews. Vocês ignoram, vocês leem, vocês fazem tudo que tá escrito neles. Como é que funciona aí dentro da Bioware, Seco? Não, é 5. Resposta é 5. É 5. Não, bom, todo mundo lê review e fica revoltado com aqueles reviews que não estão fazendo review do jogo, mas estão fazendo um rant sobre alguma coisa que aconteceu na vida do cara. Mas tipo, esse a gente ignora. Em geral, os game designers, os game directors, eles leem todos os grandes reviews e tentam entender o que o pessoal gostou, o que o pessoal não gostou. Aí vão no fórum da BioWare, qual é o feedback da comunidade. Porque, em geral, o feedback da comunidade, pra gente, acho que é mais importante que dos reviewers. Porque reviewer tá de saco cheio de jogar jogo todo dia mesmo. Então ele quer ou alguma coisa muito fresh ou muito mind-blowing. Às vezes ele não gosta da IP, às vezes ele não conhece a IP, ele não se importa com o que tá acontecendo naquele mundo. Ele não joga o jogo inteiro. É, então, ou ele tem que jogar de madrugada correndo, sabe? Então, às vezes é muito, tipo, review de viewer, assim, é bem complicado, assim, sabe? Porque, querendo ou não, às vezes eles têm que revisar vários jogos de 40, 80 horas numa semana, assim, sabe? Que não deve ser trivial, assim. Então, o feedback da comunidade da BioWare é sempre fantástico, assim, porque são pessoas que sempre jogaram jogos da BioWare, gostam de jogos da BioWare, então, todo o pessoal lê e tenta entender o que fizeram de errado, o que podiam fazer melhor, sabe? E aí, algumas daquelas coisas eles tentam, às vezes, implementar em DLC, assim, pra ver qual foi o que acontece, sabe? E acaba que algumas DLCs, tipo, já vem com o próprio feedback da comunidade, sabe? Não é muito diferente no FIFA, não, por exemplo. Tentando responder em 30 segundos. É isso aí, essa é a resposta do Seco pro Marcelo Latarulo. E aí, pra finalizar, outra pergunta do Correio do Podcast aqui, mandada por e-mail pelo ouvinte Jerônimo Fontenelle. Ele quer saber de cada um de nós, e aí cada um vai dar a sua palhinha rapidinho, qual IP nós gostaríamos que voltasse com novos jogos? Então, quando ele fala isso, eu entendo que não é remake, né? Mas sim, um novo capítulo de que série nós gostaríamos, né, de ver. Então, vou começar aqui, botar na berlinda já, tô falando assim pra poder dar tempo deles pensarem, todos eles. Igor de Castilho vai falar pra gente que IP você gostaria de ver de volta com novos jogos e não remakes de jogos antigos. Cara, eu vou dizer Rock'n'Roll Racing. Isso, aí, isso, é, eu ia dizer a mesma coisa. Yeah. Então tá respondido por nós três. Hell yeah. Por que, Igor? Cara, eu acho que é uma coisa for fun que faz muito tempo que a gente não vê feito com tanto carinho, sabe? Sim, cara. Tipo, pra época foi fantástico, né? Tipo, música tipo no cartucho, com locução e você jogar o jogo, o cara falando, narrando e tal, era fantástico. E os personagens e a atitude do jogo, heavy metal, anos 90, assim, 80, sabe? Aham. Eu acho que falta mais fã no jogo, sabe? Então, se eu esperasse um reboot, mas pelo menos uma continuação, eu esperaria ver isso tudo de novo, sabe? Tipo, voltar pros anos 80 e um jogo com caras de ombreiras e topetes e cabelos coloridos e, sabe, aquela atitude de rock and roll também e tal, sabe? Maneiro, cara. Nossa, aí ficou difícil agora responder depois dessa. Como o Rafa foi o único que não se manifestou, vou deixar ele ser o próximo enquanto o Seco e eu achamos outra resposta para essa pergunta. Rafa Kunen, que IP você gostaria de ver de volta com novos jogos? Freedom Fighters. Freedom fucking Fighters. É um jogo da EA Interactive, né? Publicado pela EA em 2003. Sim. Pô, eu adorei aquele jogo. É um daqueles jogos que os reviews foram ou 9,5 ou 7, sabe? Uh-huh. Freedom Fighters era fantástico na época. Eu tô tempão esperando. Tomara que eles façam mais um, porque entendi. Eu adorei aquele jogo. E você agora, hein? Fernando Silva. Castlevania. Ué, Castlevania, Lords of Shadow... Sai todo ano, não. Eu quero um Castlevania. Não. Eu quero um Castlevania. Eu não quero isso sendo lançado. Um Metroidvania, né? É, eu não quero um Metroidvania. Side-scroller. É, com branching gameplay, storytelling. E eu não quero que dizem que o Bloodborne é um Castlevania. Apesar de... Sabe... Tipo, apesar de ter argumentos, mas não é Castlevania, ele é... Não, eu queria Castlevania. Legal, Seco. Então, já todo mundo respondeu, né? A gente já pode ir pra próxima. Não, faltou eu. Então, eu vou dizer pra vocês, cara, uma série... Vai ser uma piada, mas nem tanto, hein? BioShock Infinite. Não, que BioShock que é, rapaz? Até poderia ser, não foi o que eu pensei, mas... Eu queria, cara, uma série que eu amo, que o primeiro jogo influenciou muita coisa pra mim na indústria. E aí, depois teve o segundo jogo, foi fantástico também. Né? Mas que eu quero realmente ver de volta, até com o capítulo 3, mas que foi abandonada essa série, é Half-Life. Queria ver um novo jogo do Half-Life, queria que ela fosse trazida de volta, porque, tá enganando quem, né? Ninguém acredita mais que Half-Life 3 tá sendo feito, eu acho que virou mito aí dentro da Valve e da indústria, então eu queria, cara. E espero que eu esteja errado e que em 2016 a gente veja Half-Life 3, mas acho que não vai acontecer. Essa é uma série que eu queria que voltasse, porque, na verdade, cara, um monte de séries que eu amo de paixão já foram trazidas de volta, Shadowrun, XCOM, sabe, várias outras assim que eu poderia pensar. Eu tava até pensando assim, pô, o que eu joguei quando era moleque que eu gostaria de experimentar de novo. Ah, já foi feito de novo. Ah, essa outra também já foi feito de novo. Então, fica aí a minha pseudo-piada pra Valve, que eu quero ver Half-Life voltar ativo. Pseudo-piada pra você, né? O que que eu experimentei, né? My Childhood que eu queria de volta. Não, isso não posso falar. Não, isso também não pode. Ah, isso eu já tenho, que eu sou amigo do Seco. Isso não é jogo. Exatamente. Eu queria fazer um adendo aí do Heavy Metal Machines. Eu trabalhei lá 4 meses e foi massa, cara. E o jogo tá ficando bacana. Que é Heavy Metal Machines, Igor de Castilho? Então, vou fazer um adendo à minha resposta lá, que eu tava lembrando. Eu preciso fazer jus a isso, que passei 4 meses trabalhando na Hopper novamente, antes de vir pra cá. E foi uma experiência fantástica, apesar de todos os problemas que a gente teve na Hopper há 10 anos atrás. Hoje é completamente diferente. Legal, cara. Foi fantástica a experiência. E o projeto tá ficando fantástico, cara. Eu realmente tô torcendo que dê muito certo o Heavy Metal Machines, já que se a Blizzard não se nega a fazer, torcer que o Heavy Metal seja, pelo menos, seja isso. Maneiro, cara. Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aqui pra fechar o episódio 140, que já tá gigante. Então vamos rapidinho aqui tocar primeiro a musiquinha da semana passada, que várias pessoas acertaram. Então, pra quem não lembra, vou tocar aqui a musiquinha da semana passada. É, o Rafa e o Fernando tiveram a chance de acertar aí, nenhum dos dois acertou, e o Igor não estava por aqui, vai ter a chance agora também. Então ouçam aí a musiquinha do Pod Quiz do episódio passado pra tentar uma última vez. Vai lá. E aí, vocês têm alguma ideia de que música seja essa aí, de qual joguinho é? Cara, nem um pouco. Vou dizer pra vocês quem é que sabe, cara. Fernando Santos, novamente, é o primeirão do PodQuiz musical, dizendo que esse é um jogo do Nintendinho. O Seco passou perto, quando semana passada ele falou que era tipo Quackshot. Esse jogo é DuckTales, do NES, o original, 8-bits. Por isso que a música tem todo esse chiptune feel pra ela, é porque ela foi uma música da plataforma 8-bits. Além do Fernando Santos, que foi o primeirão, eu vou ler meio que fora da ordem aqui, porque tá tudo de improviso, mas no site do PodQuest, o Vinícius Curto também respondeu. Deixa eu ver quem mais aqui, o Victor Alves acertou também. Deixa eu ver quem mais eu tô vendo na hora aqui. No Twitter, deixa eu ver quem foi aqui. O Carlos Baroni, eu tô vendo que respondeu corretamente. O Rômulo, Rômulo Tio também respondeu. E vários outros. A gente vai deixar aí, mas quem ganhou foi o Fernando Santos. Desculpa o improviso dessa semana. Muita gente acertando o DuckTales. Vamos tocar então rapidinho aqui a nova música do PodQuiz dessa semana pra vocês adivinharem. Prometo que semana que vem eu faço um trabalho melhor de trazer os nomes de todo mundo aqui. Pra quem quiser tentar desbancar o Fernando Santos, que já é quase que o campeão do PodQuiz musical, tem que tentar adivinhar essa nova musiquinha aí, sugestão do Rafa Cunha essa semana, hein? Vamos ouvir. Rafa e o Seco já sabem qual é, porque eles participaram aí da escolha. Igor, tem alguma ideia de que jogo seja esse? Cara, eu vou chutar dos X. Então fica aí o chute do Igor. A gente não vai dizer nem que sim, nem que não, pra deixar a galera tentar adivinhar. Você já sabe. Deixa um comentário lá no Twitter, @podquestbr, ou no site podquest.com.br, no episódio 140, ou ainda no YouTube também, no episódio 140 do PodQuest, se você acha que sabe que música é essa que a gente tocou aqui no PodQuiz Musical. Semana que vem sai o resultado. Isso, fechou. Primeiro episódio aí com nosso novo time completo. Igor de Castilho se junta aí a nós nesse episódio de carnaval. Obrigado demais, Igor. Olha, muito bem-vindo. Já deu pra ver. Se esse episódio é um exemplo, um aperitivo do que está por vir, eu acho que o PodQuest acabou de se tornar ainda mais interessante, pelo menos pra mim aqui, como ouvinte mesmo, como consumidor do conteúdo que a gente mesmo faz. Eu curti demais sua participação. Bem-vindo. E agora, cara, tamo junto, hein? Pro bem ou pro mal, pro que daí vier. Opa, delícia. Valeu. E Fernando também, obrigado, cara. Desculpa aí a demora. Esse foi um episódio longo. Eu sei que você tá com compromissos aí atrasado já, mas obrigado por estar junto da gente esse tempo todo aqui participando também. Inaceitável. Inaceitável. A demissão. E não foi divertido. Não foi, não gostou. Eu não ri nada. Exceto nas minhas piadas de carnaval, o resto você riu, com certeza. Que piada. Mas, exatamente. Tipo, se aquilo é piada, então a gente tá realmente com problemas. E você também, a estrela da nossa companhia, Rafa Midatel Kunen, no carnaval. Carnaval 2016, obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aí até agora com a gente também. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima. Guilherme Lopes se despede aqui de vocês até semana que vem com mais um PodQuest. Um abraço e tchau.